Neguinho favelado, elegante, largado. No toque da nave, desabilitado. De meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empina um rabo. De golfão rebaixado. E no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio portado. Da loira do lado, o canque exalado. E o Nike de mil malandreado. De Tom eu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bailes lotado. De Tom eu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós vai rock várias. Chama que tá tendo, tá legalizado. Maloqueiro e aspas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós vai rock várias, várias. Neguinho favelado, elegante, largado. No toque da nave, desabilitado. De meia tá dando trabalho. E as cavalas sem caps, empina um rabo. De golfão rebaixado. E no teto solar é fumado pro alto. Bico fala que menor folgado. Perguntou do relógio portado. Da loira do lado, o canque exalado. E o Nike de mil malandreado. De Tom eu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa nos bailes lotado. De Tom eu Lacoste, cortando São Paulo. Esquece em brasa. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós e elas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Nós vai rock várias. Chama que tá tendo, tá legalizado. Maloqueiro e aspas, três dias virado. Chama que tá tendo, tá legalizado. Mais vai rock várias, várias. Nós vai rock várias, várias.